Casei na serra com a minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei os carinhos dela, disse adeus Mariana que eu já vou me embora. Nasci lá na cidade, me casei na serra com a minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei os carinhos dela, disse adeus Mariana que eu já vou me embora. Gaúcha de verdade dos quatro costados, que usa chapéu grande e bombacha espora. E eu que estava vendo o caso complicado, disse adeus Mariana que eu já vou me embora. É gaúcha de verdade dos quatro costados, que usa chapéu grande e bombacha espora. E eu que estava vendo o caso complicado, disse adeus Mariana que eu já vou me embora. E vou mesmo Mariana. Que largo, que largo! Nem bem rompeu o dia, me tirou da cama. Encilhou o tordilho e saiu o cão pra fora. E eu aproveitei e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou me embora. Nem bem rompeu o dia, me tirou da cama. Encilhou o tordilho e saiu e o cão pra fora. E eu aproveitei e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou me embora. Se eu soubesse que a Mariana era desse jeito, jamais me casava com ela. Ela não disse nada, mas ficou cismando que era desta vez que eu daria o fora. Pegou uma açoiteira e veio contra mim. Eu disse larga Mariana que eu não vou me embora. Ela não disse nada, mas ficou cismando que era desta vez que eu daria fora. Pegou uma açoiteira e veio e o contra mim. Eu disse larga Mariana que eu não vou me embora. E a Mariana é quando ficava brava, meus amigos. Sai de perto. Ela ficou zangada e foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou me embora. Ela ficou zangada e foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou o porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou me embora. Essa música, meus amigos, é daquele tempo, aquele mesmo tempo que mulher não usava calça. E aquelas que usavam era feita de bolsa de farinha de trigo. Então ela saía assim na rua, dava aquele evento, a saia levantava, aparecia bem na bunda assim. Moinhos do Rio Grandense S.A. Era coisa feia, mas acontecia. Oh, Mariana, quanta saudade que eu tenho de você. Daquele nosso tempo que a gente deitava cedo, lembra? Você me chamava com um rechego.